Que merda é essa aqui, caralho? Então, vambora. O de hoje é o. Vamos fazer então o que estamos Estamos jogando aí. jogando, né? Que é Tá, de vamos. emergência. Então, vambora. Como é a desgraça? Com Estou você, vendo. quando eu velho não dá. Putz, cara, isso que é pior, cara. Eu que vou ser o host, velho. Que horror. Ah, qual o problema? É só se eu for simular o guarda-belo ficar. Oi, gente, aqui é o guarda-belo. Peraí. Dá um tapinha antes. Putz, cara. Eu não sou bom pra isso, mas vamos lá. Tá no ar mais um Locadora TV, quer dizer, podcast locador. Olha, eu até errei que nem ele, cara, parabéns. Incorporou o guarda-belo aí. É, realmente, já comecei incorporando o guarda-belo. Então, como já deu pra ver, não tem o guarda-belo aí, o host padrão, tirando o Cat, mas o Cat também não tá aqui, então sou eu, desculpa aí, é o que tem pra hoje. Então, hoje vamos fazer o que estamos jogando, pra falar do que estamos jogando, como já diz o nome, então. Um especial de carnaval, mentira, não tem nada, só pra dizer que tem, né? E estamos aqui hoje com o Buma. No bloco de carnaval do Eu Sozinho em Casa. Eu louco, hein? Todo mundo tá nessa. O Keno também? O Buma é uma vergonha, cara. O cara tá na Bahia e não tá correndo atrás de um trio elétrico, cara. Você é mentira. E eu, desgraça aqui. E vamos lá pro tema. Mas primeiro, vamos ler aquele e-mail. Ih, o que é isso? Do nada assim? Como assim? É, olha aí, peraí. ó. Recebemos o e-mail, que direito. Só um, cara. Só foi um. Deixa eu só ver. Então, olha, eu nem imagino quem tenha mandado esse e-mail, né, cara? Eu não faço nem ideia. Eu nem imagino quem mandou. Só até o cara que manda e-mail pra gente. Vamos ver aqui. Pô, eu fui ver comentários, tinha um monte. Deu, caralho, de onde era a Basílica? Me esqueci aqui. Porque normalmente não, eu só tenho de 1 a 3 comentários, cara. Porra, é que faz tempo que a gente não lê, então. A gente pode ler coisa de antigona, então, se quiser. Ó, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o último podcast teve o recorde de, assim, um comentário. Aí. Vambora. O outro podcast também teve um comentário. Ó, o post do... Tá fraco de comentário, desgraça. Lê logo esse dele. Uhum. Ah, querem que eu leia ou alguém quer ler? Como é, melhor, passo pro Buma. O Buma aí tem uma voz elegante. Vai ficar bonito. Vambora que eu acabei de descobrir que o Hunter vs Hunter voltou na Shonen Jump. Eu tô querendo ver essa porra. Vamos, Buma, vamos. Ah, então vamos, só... Vamos, porque daqui a pouco... Pera aí, calma, cara. Calma, calma. Chegamos, então. Tivemos um e-mail aqui do nosso ouvinte fiel, Finder Lucas, que disse o seguinte... Fala, negada. Estou cada vez mais próximo de adquirir o console absoluto. É claro, o Nintendo Switch. E eu uso consoles da Microsoft porque, afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo e eu odeio a Sony com todas as minhas forças. Qual dos jogos de consoles antigos, dos que prestam, ou seja, nenhum da Sony, vocês queriam em uma nova versão para a geração atual? E divulguem o CrazyCast, por favor. Lá eu sou um membro. No Rota de Fuga eu sou o host e estou escrevendo para o CrazyCast. Tudo vocês encontram no... Até mais, galera. Eu não entendi muito bem isso aqui. Aí deixa o link aqui. Tá? O link deve estar aí no... Vai estar aí no post. É o esquema, que é com IX, né? esquema.com.br. Ó, .com.br, olha só o nível. Olha aí, o cara tem o próprio domínio, já tá melhor que o Locadora TV, com um blogspot vagabundo aí. É, um dia chegamos lá, cara. Então, jogo da antiga geração que vocês querem na nova, assim. Cara, a gente já não fez um podcast sobre pois isso? Pois é, cara, eu acho que a gente já fez, mas ele só diz, porra. É, né, cara, o cara não ouve o podcast ainda, né? Pelo menos ele manda e-mail, né, velho? Desgraça, chateado com a galera que eu não mando e-mail. Porra. Chateado, né? Hashtag chateado. Mas, pô, um que eu acho que... É como eu sou mendigão, assim, como eu não comprei o PlayStation 3, eu fico mendigando os ports de jogo antigo. Um que eu gostaria muito é o primeiro Nier lá. Caralho, esse aí você não acha nem pro PlayStation 3, cara. Não tem na Digital Store, não? Não, cara, tem não. Você não pô, acha a Play, refizeram... reprintaram, né, cópias do jogo quando lançou o Automata, quer dizer, um tempo depois, e a PlayAir já tava vendendo por R$90, mais ou menos. Nossa. Cara, ele tem aquele esquema estranho, né, cara, que rolou, que por conta do protagonista ser muito afeminado, alterar a versão ocidental é um brucutu, né, que é um negócio que eles pensam, a gente vai colocar mais um shonen aí, né, tipo, um protagonista, tipo, todo garotão lá, do cabelo espetado. Uhum. Daí a gente vai, basicamente, quando trouxeram pro ocidente, mudaram o protagonista todo. Mas outra coisa interessante é que esse jogo lançou pro PlayStation 3 ou pro Xbox 360. Na versão do 360 do Japão, Pioneer, que chamam, né, que separam, é o Pioneer e o irmão Nier, que não só muda o visual do personagem, como muda o papel dele na história. Porque o cara brucutu que vem pro ocidente é o pai da guriazinha lá, que ela meio que o foco da história, que ela fica doente, o cara tá buscando uma cura. E daí no Japão seria o irmão, né? Daí, essa versão 360, como 360, eu acho que no Japão não fez quase sucesso nenhum, só no início, que tinha bastante jogo japonês. Daí teve esse negócio de ter o pai Nier e no PlayStation 3 ter o irmão Nier. Nossa! Mas aí, outro jogo da geração passada aí, se quiser. Puta, cara, vamos ver, porra, eu nem lembro o que eu falei no lugar. Cara, mas só de sacanagem aí pra pegar essa TV de a Capcom se faz merda. Porra, cara, eu quero ver alguma coisa relacionada. Se bem que atualmente eu prefiro que não, mas eu ainda vou deixar lá o que eu comentei no podcast, que é o Rival Spoon, né, cara? Pô, puta jogo de luta. Eu acho assim que dos jogos de luta em 3D que saíram pro PlayStation 1, assim, um dos melhores que eu joguei. Cara, eu joguei ele bem depois da época. PlayStation 1 já tava com o PlayStation 3 quando eu joguei esse jogo. Mas, cara, ele é um jogo muito divertido e eu queria que viesse a versão full dele, né? Esse jogo ele teve umas 3, acho, versões, 3 ou 4 versões, não vou lembrar agora. Que ele tem a versão normal, que é só tipo o jogo do arcade, né, cara? Ah, escolhe seu personagem, escolhe no caso sua dupla, porrada, porrada, porrada, zerou o jogo. A segunda versão já era a mesma coisa com mais alguns minigames. E a terceira versão, que é do PlayStation 1, cara, que vem com vários modos, tem um modo que você criar seu personagem e tal. Eu queria ver essa versão, nem que seja só, nem precisa ser remaster ou coisa, pode ser até ser um porte vagabundo dela mesmo. Pô, acho que vale a pena, cara. É, só pra ser traduzido, né? Que é. Traduzido. Pô, cara, pra ser um jogo bacana. Cara, eu tive que jogar essa porra com o manual do lado, cara. Eu que pouca hora falei que não leio manuais, né, cara? Tive que deixar ali, porque infelizmente essa última versão, ela só tem em japonês. E, porra, cara, mas é muito bom de se jogar, de você montar seu personagem, escolher de qual escola que ele é. Cara, é bem bacana, assim, todo, sei lá, todo final de mês tu treta com a Sakura do Street Fighter, é muito foda. Tem personagem, bom personagem que até hoje eu não entendo por que eles não entraram no hall do Street Fighter, né, cara? Ao invés da galera ficar criando esses personagens merda aí, tipo o Fang, tipo o moleque que luta boxe aí, que do nada... Fang é irado, cara, que você tá falando? Nossa, caralho, cara. Mas é isso aí, cara, pra mim é o Rival Schools. E você, Boom, qual é o jogo que você gostaria de ver... Tem que ser da geração passada ou... É, não, eu queria uma nova... cara, qualquer uma, né? Eu queria uma nova versão, tipo, vale qualquer jogo. Só não vale da Sony, mas tu já quebrou essa regra, então foda-se. Não, você quebrou essa regra, cara. Eu falei, eu era de 360 também, cara, então... Ah, o Horizon Gun Rival Schools só com PS1, então... Dreamcast, então conta. Cara, ninguém jogou Dreamcast, cara, então... Então, é tipo Xbox, né? Ninguém joga, então. Pô, pior que da geração passada, a maioria eu devo ter jogado muito. Não, geração. Pode não, ser qualquer cara, geração, pode ser assim, qualquer... uma nova versão, assim. Só que não pode ser a geração atual, né? Chegar, pô, jogar o. Por falar, então, não pode ser um port? Pode. Pronto. Então, queria o Red Dead Redemption, que eu não joguei. Verdade, hein? Pô, verdade, cara. No segundo aí, pô, seria ótimo se fizesse um. E o pessoal do PC, e o pessoal do PC esperando a vida toda. Não vai ter, cara. Estão conseguindo emular. Emular não é a mesma coisa, né, cara? Engatinhando o negócio, mas, né? Vamos ver aí. Bom, então... Acho que foi isso aí, né? É só isso, então... Bom, acabou a sessão de e-mails. Já vou mandar os recados aqui, que a gente não precisa falar isso no final. Bom, então, acesse lá o locadoratv.blogspot.com.br. Tem. BR, show de bola, então. A gente é brasileiro. E tem o nosso Twitter lá, o @locadoratv também. Envie e-mails, que é locadoratv@gmail.com. A gente não tem domínio, o que é triste, né? Mas esperamos e-mails e comentários também. Teve um comentário honesto lá no post, né? Porra, vai lá só dizer, porra, tá legal, você tem asas, estão falando merda. E é isso, vamos pras recomendações de carnaval. Daí eu encerro com a música assim, sabe? Bota a música de carnaval. Desde os tempos mais primórdios, né, velho? Boa! Aí foi. Aí foi. Então vamos pra primeira e única rodada do negócio. Já que o Keno tá animado aí, fala aí do seu joguinho. Caralho, porra, pera aí, só tirar um UNIT aqui pra ver qual que eu vou falar. Porque sério, cara, tá foda. Pra quem tava reclamando que não ia ter jogo nenhum pra jogar na porra do PS4, cara, eu já tô até empilhando o jogo digitalmente, cara. Mas, pô, eu vou pegar aqui pra falar um jogo que eu já tinha me interessado bastante, não sei se vocês já chegaram a jogar. Um jogo, veja só você, da Ubisoft, né, cara, mas especificamente da divisão UbiArt, né, que é o Violent Hearts, né, cara, acho que se fala, né, cara, seria Corações Valentes, né, The Great War. Cara, que é um jogo bem, bem maneiro, cara, ele é bem naquele estilizado, bem desenho mesmo, cara, parece até que é desenhado à mão, mas eu creio que não. Que aí é um jogo que ele conta a história de quatro personagens e como as histórias deles se cruzam dentro da Primeira Guerra Mundial. E a partir disso ele é um jogo até que ele é, ao meu ver, ele é mais até puzzle, né? Fazendo os puzzles pra ir passando as fases. Durante você vai passando todo o cenário da Primeira Guerra Mundial. O que eu acho bacana do jogo, primeiro, ele é totalmente traduzido, então, tipo, porra, eu, por exemplo, tô jogando no PlayStation 4, e, porra, cara, é muito maneiro você poder ler todas as coisas que eles falam lá da Primeira Guerra Mundial, as curiosidades, tipo, o que aconteceu em tal batalha, quantas pessoas morreram. Tipo, dentro do próprio jogo tem os itens que você vai achando que eles vão explicando, olha, esse item aqui era usado pra tal coisa. A própria questão da utilização de gás dentro da Primeira Guerra, né? É muito até bom pra quem viu o péssimo filme da Mulher Maravilha e, tipo, porra, vale a pena que até. Isso? Ah, eu não gosto muito desse filme, não. Pô, vale a pena porque, é cara... É isso, cara. É um filme da Disney, só que com Primeira Guerra depois fica ruim, cara. Mas, pô, é bacana que até algumas coisas que tinha lá no filme tem nesse jogo. Cara, a ambientação do jogo é muito boa, e principalmente, cara, ele é um jogo que ele pega muito na questão da emoção, cara. Eu tô jogando ele, assim, em partes. Eu queria até sentar pra jogar ele de uma vez só, mas não rola. E realmente é um jogo muito bacana, tipo, você joga com personagens variados. Tem a questão lá de ter um cachorro, que ele sempre te dá um auxílio na hora de jogar. E principalmente a questão da arte, cara. A arte do jogo é muito foda, cara. É muito maneiro, cara. Realmente é um jogo assim que vale a pena jogar, cara. É um daqueles jogos que você pega e fala, cara, realmente não é um simples jogo de videogame, né, cara? Chega até aquele ponto de, ah, os jogos são arte ou não são, né? Eu não sei se ele entra no caráter de arte, né? Apesar de você ter aquela UB arte, né? Mas ele, pô, pelo menos em questão de valor de aprendizado histórico, porra, é um jogo muito bonito, cara. Vale muito a pena jogar. É simplesinho. E até pouco tempo atrás ele tava na PSN, ele tava barato. Eu comprei ele por R$10, uma promoção, R$3. Ainda meti um código de desconto que a Sony tinha me presenteado, peguei o jogo por 8. Então, tipo, você acha ele barato, com certeza a versão pra PC deve ser mais barata ainda. Então, pô, fica aí a minha recomendação. Valiant Hearts, eu acho que não deve se falar o nome. É um jogo fácil de achar, tipo, barato. Não sei se já lançou na Plus ainda, né, de graça, que nem... Acho que é o mérito. Acho que não, cara. Acho que um desses jogos da UbiArt aí foram, que seria o Rayman lá, o Child of Light e o Violent Hearts, né? Eu joguei bem pouco no PC porque não rodava bem, mas agora ele roda e, tipo, tá lá abandonado na Steam. Daí eu vou ter que voltar. Que isso, cara? Ah, Steam não é, deve ser o Play, né, cara? Que até ele jogou. Ah, sim, é o Play, isso eu acho uma merda. Para com essa porra. E ele lembra um point click, né, velho? Sim, ele tem muito desses elementos. Ele é mais 2D, né? Daí, tipo, 2D. Só que daí tu controla teu bonequinho, assim, não tem nada que vá fazer tu perder a cabeça, que nem esses pontinhos clique bizarro antigo, né? é um jogo bacaninha, cara, tipo, de história, assim. E a UbiArt faz jogos interessantes, pena que nunca mais, né, fizeram mais nada, assim, da Ubisoft. Cara, eu acho que foi, porque acho que não fizeram mais nada, cara. Não foi o último, não foi aquele lá, não, Child of Light, a porra dessa, não, acho que o Child of Light veio depois. Não, acho que Child of Light veio antes, não. Child of Light, eu não sei, cara. Vamos consultar aqui. Cara, olha os jogos que eles fizeram. Saiu o Rayman Legends lá, daí depois o Child of Light, Valiant Hearts, The Great War, Gravity Falls. Pera aí, tem jogo do Gravity Falls? Pera aí, não, deixa eu ver. Gravity Falls, Legend of the Gnome Gimlets, que é um jogo pra Nintendo 3DS. Caralho, é verdade, tem aqui, ó. O Gravity Falls, Legend of the Gnome Gimlets. E depois fizeram um tal de Rayman Adventures, que só saiu pra iOS, Android e tvOS, caralho. Jogo de celular não conta, tá aí, não conta. Porra, cara, que sacanagem, cara. Tipo, então eles são meio que tipo o Clover Studio da Ubisoft. Pois é, né, cara? Fizeram os jogos maneirinhos ali e depois foda-se. Então, sim, sim, a explicação é essa. É, como eu não sei o que eu vou falar ainda, Buma, fala aí o que você vai falar. Vamos falar de Nier Automata. RPG. Olha aí, chegou cedo, hein? Oi? Jogando cedo, hein? Adiantado, hein? Então, eu no começo, assim, eu tive um pouco de aversão a ele, assim, justamente por causa da protagonista ser altamente sexualizada, né? Aquela, a waifu, como a gente chama. Não, eu já vou ser obrigado a te cortar aqui, desculpa fazer isso, cara, você me deixou pra mas não, cara. Ela não foi sexualizada, a galera que sexualizou ela, cara. Pois é, mas... Foi o que eu tava vendo antes de ter jogado. Infelizmente. É, o negócio é que ela só tinha uma raba e o nego podia ver e virou o tema. E aí depois eu vi aquele negócio de olha só, gente, tem um botão aqui que você explode a saia dela. Eu falei, cara, não vou jogar. Eu não vou jogar essa porra. Melhor mecânica. Eu acho legal que quando você pensa que tu não vai jogar isso, eu e o Campo pensando, pô, a gente vai jogar isso, cara. Então aí eu falei, cara, vou tentar aqui, vou dar a chance aqui. Comecei a jogar, comecei a gostar, falei, porra, esse jogo é legal, cara. Aí comprei pro PS4. É, vale falar da história aqui um pouquinho? Vale. É bem simples assim, eles até mostram, é meio que não sei como é que chama, um vídeo de treinamento dos androides que vai contando o que é que aconteceu com a Terra um tempo atrás. E ela foi invadida por seres de outro planeta que liberaram os robôzinhos, né? Os índios que a gente vê no jogo, que eles... tinha um poder devastador e foram usados pra acabar com a humanidade. E a humanidade decidiu fugir pra Lua, e aí pra tomar a Terra de volta, eles criaram uma força de resistência, né, ou seja, eles criaram esses androides pra ir lá na Terra e combater os robôs, né, os invasores. E é isso, basicamente, assim, o comecinho da história. E aí no jogo vai desenrolando, né. Assim, esse jogo ele tem aquelas quests assim, bem simples, né, você, vai lá, mata um bicho lá e traz... os itens que o bicho droga pra gente fazer tal coisa aqui pra te ajudar lá na frente. São quests bem simples assim, mas o que vale mesmo é a história do jogo, o jeito que ela vai se desenrolando. Uma pergunta, onde é que você está no jogo agora? Rapaz, eu tô... não sei se você já jogou ele? Tô, já zerou? Sim, já zerei. Então, eu tô mais ou menos naquela parte ali depois que chega um dos um dos Golias. Mas tu fez algum dos finais já, tipo, dos finais verdadeiros, sem ser os de zoeira? Não, só fiz o de zoeira. Ah, então, porra, tu não viu nada, cara. Tu tá muito no início do jogo, cara. Mas deixa eu te perguntar em questão do combate, assim, que tu achou que é. Tipo, é o jogo da Platinum, e a Platinum é conhecida por fazer, tipo, jogos que é o foco, a jogabilidade em si, que tu achou, assim? Pô, tô gostando bastante, velho. É um combate bem, bem fluido, assim, bem, bem gostoso de se jogar. Você, no caso, é bem rápido, assim, mas você sente o impacto no robô. Uhum. Tanto quando você bate, quando você leva uma porrada, assim, o jogo, ele meio que dá uma travada, assim, de leve, quando você... uma pancada e tal, é bem, bem legal o combate, cara. É, sim, tenho... tipo, em questão de animação, não sei se tu, tipo, chegou a pegar, pelo menos, os punhos, que daí, tipo, tu se equipar os punhos e uma espada grande, tem uma animação que eu acho muito foda, que ela vai dando porrada, né, demora que ela, se tu apertar o botão da espada, ela joga o punho, como é que, não, braçadeira, eu acho que é a tradução da parada. Sei lá o nome dessa porra, só sei que ela joga pra cima, daí ela pega a espada e ela bate, assim, como se fosse uma bola de beisebol. Tipo, pô, eu acho aquela animação é muito massa, cara. Pô, ainda não fiz isso não, vou fazer, cara. Eu só tô usando as armas mesmo, aqui que eu vou achar. Outro negócio legal desse jogo é que ele tem um pouco de shoot'em up, né? Sim, ele é um pouco de tudo, né? Shoot'em up, é plataforma também, tem, às vezes a câmera muda, fica de lado, assim, o bonequinho fica pequenininho e tal. Sim, sim. Tem hack slash, RPG, é bem, bem interessante ele, assim, tô gostando bastante. Esse é um negócio que é bem legal, que é meio que a câmera é dinâmica, né? Quando tu vai passando, isso. Vai mudando, tipo, até mesmo que a jogabilidade seja até a mesma, parece que muda, né? Isso. Os plugins, né? Os chips. Uma coisa que eu achei bem legal é que, assim, é um elemento do jogo mesmo. Por exemplo, o HUD, né? O, A sim, barra sim. de life, os aprimoramentos que você põe no personagem são coisas, é como se o Android realmente estivesse vendo aquilo ali. Então, se você tirar, se você remover, ele já não vai estar mais na tela. Entendeu? É como se fosse um implante dele ali. Tanto que um dos finais de zoeira é se você remover um implante uhum. do sistema operacional, o jogo acaba. E o boneco morre. É bem massa isso, velho. É a trilha sonora já, né? É, a trilha sonora. Caralho. Principalmente é aquela do deserto. Quando você tá andando lá no deserto, aquela musiquinha, pô, bem legal. Deixa eu ver os finais engraçaralhos, né? Que a gente já falou. Outro final bom também é você explodir ela dentro do bunker. Eu fiz sacanagem, eu não sabia, eu fui e acho que eu explodi ela aqui. Pá! Sim, sim. É, cara, daí o final acabou a humanidade e já era a história do jogo. Pô, cara, esse jogo tem umas coisas que é tipo, muito sensacional, assim, desses mini detalhes tipo, e dessas sidequests, assim, que por mais que seja sempre aquela coisa genérica, né, tipo, ah, vai pegar o bagulho lá, que nem tu falou, a história é o mais interessante, assim, não sei se tu chegou a ver que tem uma história que tem uma androide que ela, tipo, mataram o esquadrão todo dela e daí ela tá procurando a assassina. Ela viu que já tem uma androide assassina que matou o esquadrão dela. Não sei se tu já fez essa quest, cara. É uma que depois você descobre que são... Putz, cara, não lembro se é... Não, eu não lembro se tem outra. Eu lembro que tem... É, eu acho que ela até fala que... Ah, ela se veste de vermelho, alguma coisa assim. Pô, então acho que eu ainda não cheguei. Fiz essa quest, então. Pô, até... Não, é que esse que é o negócio que, por mais que seja sempre... vai lá na puta que o pariu, pega tal item, ou mata tal boneco e volta aqui que a gente vai te dar uma recompensa. Não, é mais pela história, assim. Que, pô, a história é muito massa, cara. É aquele esse negócio que a gente tem, falou, tipo, dos protagonistas, tu controla essa... Essa mina que seria a 2B, né? Que ela é uma androide de batalha. E ela tem do lado o 9S, que é um androide de reconhecimento de campo, assim. E tanto que tu tá agora só na primeira rota. Depois vai controlar ele, que ele é um pouco menos focado no combate. Mas ele tem mais um esqueminha de hackear. Quando ele daí vira mais essa parte de shooting up. Daí vira tipo um shooting up bem simples. No caso, eu zero com ela primeiro. Depois é o gameplay com ele, né? E depois tem uma outra lá que a gente encontra no castelo, sim. Não é isso? É elas que estão na capa, né? Que é a A2, que seria a A2. Que ela é bem mais porrada, assim. Ela tem, tipo, uns bagulho que é pura porrada, que é ao contrário da 2B, que tem... Acho que ela tem um bagulho que ela pode provocar, tipo, ela chama os caras, assim, pra porrada e ela vai tomar mais dano, mas se ela acertar, ela vai dar mais dano, assim. É um bagulho meio... Eu acho que na Platinum tem outro jogo com isso, só que não lembro, assim. E ela tem um bagulho que, em vez de ela se explodir que nem antes, ela meio que... Ela pode fazer esse bagulho de se explodir, só que ela vai ficar muito mais rápida e vai... drenar um pouco da vida dela, assim. É meio que uma sobrecarga, né? É, sobrecarga, isso aí. E vocês falaram aí também do Nier anterior, tem umas referências também do... É uma coisa que vale dizer pra quem quiser jogar, assim, tipo, ah, mas eu quero jogar o primeiro pra entender, tipo, não tem muita coisa, assim, pra entender o que é mais pra tu... É uma história que se passa, eu acho que, sei lá, milhares de anos depois do primeiro Nier, assim... É uns bagulho que... do mesmo universo, né? É, o mesmo universo, tem algumas referências aqui e ali, mas não é algo que vai, tipo, impedir que tu entenda, assim. Só tem uma sidequest lá que é total menção, assim, ao Nier, que tem um personagem que é do outro jogo. É, eu já tô nessa parte já. Pois é, e... A sua cabeça dele é acoplada numa... É, esse é o Emil lá. Deve também tem uma parte do deserto que tem umas cabeças gigantes, assim, olhando pra cima. Não sei se você já viu. Caralho, cabeça... No deserto? Sim. Do Emil. Putz, cara. Viu, não? Vou procurar não, aqui. Vou não, eu acho que eu acho que eu sei o que é, mas eu não cheguei a ver, cara. Depois eu vou procurar aqui. Não, mas é bem isso, velho. Eu olhei assim. Os gráficos, falar dos gráficos também, assim. Tem hora que o gráfico é bonito, mas tem hora que você olha assim, eu fiquei pensando assim, cara, será que o PS3 rodava isso aqui? Pô, eu às vezes... tirando o jogo assim que. Não, sim, é. Sim, né? Pô, o foda é que. Por mais que o jogo não seja, tá lá, tipo, essa maravilha gráfica no PC. Nossa, eles fizeram um port muito porco, cara. Tanto que eu comecei no PC. Eu desisti de pegar no PC por causa disso. Eu falei, não, velho, eu vou pegar no PS4 porque é topper. É, aí é o jeito. Vai rodar sem dor de cabeça. Sim, sim. Tu, Kenno, tem alguma coisa a dizer sobre Nier Automata? Cara, eu não joguei o jogo, até fiz um belo hype, reclamei dele não ter até entrado pra disputa de melhor jogo do ano, né? No ano passado lá no TGA, aquela aquela premiação falsa. É, mas, cara, realmente eu não tenho muito o que falar da jogabilidade do jogo. Eu gosto como tu disse. Ah, eu não joguei, mas eu reclamei que ele não entrou no melhor do ano. Tipo, exato. Eu sou assim mesmo. Eu vivo numa espécie de mundo do universo, assim, cara, pra enxergar a realidade. Vocês nunca saberão como é meu entendimento dessas coisas. É, mas realmente, pelo que eu pude ver do jogo, pelo que eu pesquisei e tal, achei o jogo realmente interessante, cara. Quero adquirir ele, mas esse é um jogo que eu quero adquirir de maneira ou física ou de maneira própria mesmo. O jogo sendo meu mesmo, né, cara? Não tendo um cambalacho e tal. Além de ser que ele é um jogo que você que não tem aquele vínculo de eu tenho que jogar o mais rápido possível, porque senão depois eu não vou aproveitar a experiência 100%, né, cara? Não. Ele é um jogo que a qualquer momento que você for jogar, vai estar de boa, né? No caso, por exemplo, de um fighting game da vida ou coisa do tipo. Então eu ainda não peguei ele não, cara. Mas realmente é um assim, que tá na minha lista, assim, tendo aquela graninha boa assim, pra gastar, é ele direto. Boa sorte achar o físico dele por um preço bacana, porque é difícil. já foi aquela treta que, inclusive, eu já falei que as primeiras cópias que eram no Brasil não podiam ser atualizadas pelo padrão do jogo ali. Daí eu comprei uma das primeiras cópias que vieram e tive que devolver pra Sony, né? Nossa. Eu comprar mídia física por causa disso aí, de alguma loja ainda ter essa porra lá encalhada e comprar essa versão. Ah, cara, não, tipo, não é nem questão de vou comprar o físico. Não, cara, o que vier, o que parar primeiro na minha mão, tá valendo. É, eu acho que ele até ganhou umas promoção bacana já, tipo, não, acho que não de 50%, mas eu acho que uns 40%, se não me engano. Cara, eu acho que é quase certo aí, até pra galera que tá ouvindo a gente, pra ficar ligado, pra quem curte mais é até jogo japonês, assim. Com certeza lá pra, se eu não me engano, acho que é em maio, que é a Golden Week lá no Japão, sempre rola essa promoçãozinha de Golden Week, é quase certo, cara, esse jogo tá dentro dessa promoção, cara. Ele é um jogo muito japonês, não tem como ele ser excluído dessa promoção, cara. Não dá, não consigo ver isso. Então é bem capaz de em maio já ele ter pelo menos uns 30% de desconto aí pra galera poder comprar. Tem mais a acrescentar? Não, era. Você falou aí no final da versão de PC, né? Mantenha a distância. Era só isso que eu ia falar. É, isso aí. Pô. É, também tem um review lá meu do blog, que se alguém tiver interessado a ler, dá uma conferida. Eu acho. Não lembro se o Belo falou em alguma coisa de algum podcast sobre esse jogo. Mas... O Belo, acho que ele nem jogou, ele falou que ele queria jogar também, mas. Eu acho que ele baixa um monte de coisa do PC, então, né? É aqueles jogos que o Belo falou, não, quero jogar, e tipo, a gente sabe que ele não vai, tipo, não Persona. Não, eu vou jogar Persona 5, não sei o que, e no fim, o cara não passou nem da primeira parte do jogo. Caraca, né? Ele botou. Cara, eu tava empolgado e ele, eu acho que deve ter botado mil vezes mais hype na parada. Sim. Não, ele falou: não, cara, compra a versão do PS3, pô, tem um esquema maneiro aqui, tu joga. A diferença do PS3 e PS4 é pouco, joga ou não, cara. Eu vou zerar o 4 inteiro, eu vou no meu ritmo, vai que eles lançam alguma coisa depois e tal. Aí, pô, deu no que deu que o Belo, tipo, jogou a semana do jogo e largou de mão, né, cara? Bom, então é isso. Vamos pro último. Caralho, isso aí foi rápido, hein? Tá louco? Então... Você vê, cara, isso é o que a gente até descobriu nas partidas de Fortnite, cara. Tudo que dá errado é só um motivo. A presença do guarda-belo, cara. Tipo, o cara é a nuvem negra do negócio. Sem ironias à parte, o cara é a nuvem negra da parada. Caralho. Porra, é que nem tipo, partida de Fortnite. A gente tá jogando com o Belo e a gente só fica em 20º. Às vezes a gente não passa nem no começo da partida. O Belo, não, galera, tem que dormir. A gente joga e a gente fica em segundo lugar, cara. Então, Porra, tem alguma coisa errada aí. A mesma coisa no podcast, não tem guarda-belo. Olha só, a gente já tá terminando, cara. Olha só. Pô, aliás, faz tempo que não jogamos Fortnite, cara. Porra. É só chamar, velho. O Bigode já desistiu da gente, já tá jogando sozinho. É, pois é, geralmente eu vejo lá ele jogando. Pior que, falando do guarda-belo, que nem a gente falou agora há pouco, ele comprou o Shin Megami Tensei. Ele comprou um 3DS assim do nada. Galera, peguei um 3DS aqui. Deu, uou, show de bola. Peguei esse Shin Megami aqui aí que o desgraça fala bem. Não sei o que, eu vou jogar. Deu que ele vendeu o 3DS, conseguiu um Wii U. E daí disse, pô, desgraça, se quiser eu te vendo esse jogo aqui. Daí eu comprei o Shin Megami Tensei. Não, pera aí, calma lá. Ele te vendeu o jogo antes de vender o 3DS, cara, porque ele comprou e não jogou o jogo. Ele falou que ele nem botou a bola. Não jogou? Ele não jogou, se eu não me engano, ele falou que ele só abriu pra ver se tava funcionando, ver que, se eu não me engano, ele... Ah, verdade, ver. Tanto que ele nem tinha save, cara. Caralho, e agora que eu tô lembrando. Ele falou até que a versão que ele comprou era a versão lá que tinha a caixinha, viu? Não, é a versão de colecionador, daí tipo, tem o artbook, eu acho, eu até posso ver, mas tá meio longe aqui, não vou pegar. É. Aí. Tem um monstro aqui com uma piroca verde aqui nesse jogo. É o Kakamara. Que é Mara, Saladinho? É tudo que passa pela minha cabeça e eu gosto, eu digo que é Mara. Maravilhoso. É o nome do filho, não. Esse jogo é genial, cara. Não, é um negócio, né, que a gente já falou naquele podcast de RPG, né, por causa do Shin Megami Tensei, né, que é um RPG clássico e é popular no Japão, que só foi popularizar lá pra PlayStation 2. Esse seria o quarto jogo da série que foi lançado exclusivamente pro 3DS, e ele tem um esquema de sempre, né, que é uma batalha entre o caos e a lei, que seriam, tipo, dois lados que representam... A lei representada por anjos, assim, seres divinos, enquanto o caos seria representado por demônios. A história... Tu é, tipo, um cara que, do nada, tem um sonho que... Nossa, tu vai fazer, tipo, algum ser místico entra em contato contigo, falando... Aquela coisa de destino, não sei o quê, que tu vai ser uma coisa grande, uma peça importante pra mudar o mundo, né? Uhum. Daí tu é, tipo, só um... Né, um fazendeiro, assim, filho de fazendeiro, assim. É meio que um reino medieval, né, tipo, lá da classe baixa, assim. Daí todo ano lá tem meio que um concurso pra. Um concurso, olha só. Pra selecionar samurais, né? Que tipo, são a guarda real daquele reino. Daí tu vai pra lá, tu tá até um amigo teu lá que. Nossa, cara, eu vou virar um samurai, não sei o que lá. Daí tu chega lá e eles meio que colocam uma manopla assim na mão pra ver se. Ele é o escolhido, coisas assim, né? E tu é escolhido e teu amigo não, ele vai pra ele, daí tu agora meio que é, sendo um samurai, tu deixa de ser tipo um pobretão lá e tu vira um cara tipo, de classe grande, respeitado, né? E nisso tu consegue mais companheiros, tu tem, é como todo Shin Megami Tensei, meio que tem um lado que representa caos e outro que representa a lei, que, tipo, esse personagem é, tipo, é muito na cara, assim, que eles, é um vai ser do caos, outro vai ser da lei, sabe? O da lei daí É a caricatura do RPG, né, cara? Não... Pois é, não, mas, cara, às vezes é chato, assim, pensa, nossa, é claro que esse cara vai ser o cara... É que, não, eu ia dizer do bem e do mal, não é bem e do mal, é, tipo, os dois são meio ruins, assim, são extremos. É, eu ia até te falar isso agora, cara, porque normalmente qualquer história que meio que padroniza nisso, como o Shin Megami Tensei faz, quase sempre, seja lá o lado dos anjos, o lado dos demônios, o lado da ordem... É, o lado negro da força, o lado do Jedi... Essa porra nunca é, tipo, um lado é bom e o outro é ruim, não, cara. Sempre o caminho do meio que é o certo, porque os dois lados são bons. São um bando de filha da puta. Há quem diga que não, né? Mas essas pessoas são extremistas também, então. Não damos bola. Bom, é o seguinte, daí tem esse. Tu vai ter um grupinho de samurais lá junto contigo, que é o Jonathan, que é o cara da classe rica lá, que vai representar a lei, né? Que é claro que, tipo, é um cara todo seguir as regras, fazer outra coisa. E um cara que vem mais do subúrbio, tipo, subúrbios, não, lá. Ele é uma origem similar a tu, que é um cara fazendeiro, assim, meio pobretão, que é o Walter. Junto disso tem a Isa. Acho que é Isabelle o nome dela, que ela meio que seria o lado neutro da parada, assim, não. Ela também é meio que da pessoal rico, assim, mas ela não é toda by the law, assim. Sim, daí, sim. Vocês têm meio que um desafio que tem que entrar numa dungeon lá, que é o samurai sempre, tipo, é um lugar meio de treinamento e onde eles têm os demônios. E os samurais têm que basicamente ficar protegendo esse reino, assim, é o, tipo, o dever deles. Daí, que nem falei daquela manopla meio que é um computador, né, que... É meio estranho que esse jogo é, tipo, é todo medieval, daí tem esse negócio com uma manopla, né? Daí essa manopla, que dentro do Shin Megami Tensei, é até o computador de mão onde tu pode guardar os demônios e summonar eles, fazer fusões, sabe? A história é que tem esse negócio e eles eventualmente descobrem que, quer dizer, descobrem não, uma pessoa parece que seria um samurai negro que acaba transformando, tipo, o pessoal do vilarejo, assim, em demônios. Daí vocês vão atrás dela, que é, eu acho que é Narako, o nome da dungeon. E quando eles entram dentro dessa dungeon, eles vão seguindo até o fundo. É meio que, pode ser meio spoiler isso, mas é só pra dar uma ideia da trama. Depois que eles atravessam essa Narako, eles chegam numa Tóquio, tava num mundo medieval. Do nada eles chegam assim, eles estão em Tóquio, meio uma Tóquio pós-apocalíptica, estilo Shin Megami Tensei. E a partir daí vai ter essa parada de confronto entre duas raças. Tu vai, por que que teu, tá num lugar medieval, todos teoricamente salvo, assim, tranquilo, meio pacífico. E daí tu chega nessa Tóquio, tá um caos total, cheio de demônios, pessoas vivendo no subterrâneo, assim, porque é perigoso, demônio pra todo lado, né? E é isso, né? Aquela coisa de Shin Megami Tensei de sempre. É, olha, é um negócio que, pra quem gosta de Shin Megami Tensei, assim, ele faz umas mudanças que são muito, eu acho muito trouxas, cara. Eu tenho muita raiva. Não. É, isso aí é normal, pelo que você já falou pra gente, do Shin Megami, é normal. Só pegar num ponto aí que tu falou, o desgraça. É, pelo que você tinha comentado, ele tem essas questões de decisões como nos outros, ou ele é mais... Ou ele é mais contido, tipo, tá, tu tá de um lado e tu pode mudar e tal. Ou não, ele já é mais, tipo, linear. Eu, querendo ou não, ele é um jogo de portátil. Não, ele tem um negócio de escolhas. É, cara, é que pelo que eu entendi, é que o negócio que eu tô jogando esse jogo, acho que faz umas 20 horas quase. Eu acho que eu não cheguei muito longe dele. Quer dizer, não sei se onde eu cheguei, porque vez ou outra vem uma questão assim que geralmente tem, que nem eu falei, que tem o Walter, o Jonathan, que tipo, eles apoiam umas escolhas, daí tu dá pra ver aqui, ah, essa escolha vai ser de lei, outra vai ser de caos, outra vai ser de a neutra, né? Dá pra ver que tem isso, tem, pelo que eu vi, tem bastante coisa de side quest, assim. E como eu geralmente quero ir pelo lado neutro, né? Eu vou jogando, tipo, o vento levou, eu não vou seguir guia nenhum, saca? Eu só vou jogando, fazendo as escolhas lá e ver o que vai dar. Dizem que a rota... Como é que é, né? Rota neutra. Agora que eu vi que o nome da mina é Isabel, que é tipo Isabel com U, assim, é meio francês, sabe, né? Pelo que eu vi, a rota neutra é tipo, é cheia de sidequest, assim, é aquela coisa que deve ser um saco de fazer, mas vamos ver o que dá, né? E é isso, cara, tu vai, tipo, escolhendo, até agora eu não vi nada, tipo, mega bizarro, assim, da história de desvirtuar, porque esse é um jogo, cara, é um negócio que dizem... Nego, de vez ou outra, vai dizer, nossa, jogo nem é tão difícil assim, que geralmente é aquele fã de RPG hardcore, né, que já sabe de tudo, vai dizer, nossa, esse jogo nem é difícil, assim, tipo, como o cara tá acostumado e não vai achar. Ah, cara, esse jogo tem umas sacanagens. Primeiramente, vou falar do sistema, cara. O Shin Megami Tensei, geralmente, dividia um negócio assim, tem skill física e skill de magia, que um gasta... A skill física vai gastar teu HP, né? Tipo, tu dar um golpe e vai gastar teu HP. E tu, outro de magia, vai gastar teus pontos de espírito, acho que é SP, né? É SP. E, cara, esse jogo, ele mudou a regra pra ser só gastar teus pontos de SP, cara. Ah, e eu acho isso muito cretino, cara. Por quê, cara? Porra, eu às vezes... Pensa o seguinte, você tem um demônio que o foco dele é força. Ele tem uma vida grande, ele tem uma pool de mana muito pequena, e ele tem umas skills boas. Daí, tipo, ele tá lá, 200 de vida, 20 de mana, daí tu vai ver as skills dele, tem umas skills boas, mas tu não pode usar direto, porque ele não tem uma pool de mana grande, tu vai ter que ficar recuperando a mana dele quando quiser, e depois tem um aspecto que eu vou até comentar que é bom, mas, cara, eu acho que é uma decisão muito fora da realidade, cara, que é tipo, nossa, cara, a série toda tinha esse negócio que as skills físicas vão gastar vida e as skills magia vão gastar mana. Cara, pra mim fica muito estranho, cara, eu não sei, agora eu fico milado, cara. Isso. Cara, eu não sei porque esse sistema eu peguei mais do Persona, não cheguei a jogar nenhum Shin Megami Tensei, apesar de querer jogar aquele lá que tem o Future Dante Devil May Cry, né, que é, porra. É o 3, o Nocturne. É, o 3, que eu acho que, se não me engano, tem pelo PS3. Cara, mas tipo, eu vou te falar que muitas vezes quando eu jogo, assim, pelo menos isso eu tô pegando de base do Persona, assim, eu posso estar falando merda, mas foda-se, vou continuar assim mesmo. É, mas, cara... como eu te falei, tem vezes que me incomoda esses ataques que você dá um ataque e tira o teu life? Tira do life, cara. Me incomoda muito porque dependendo de como tiver seu nível dentro da batalha, isso pode te fuder depois, cara. Porque, querendo ou não, RPG é um jogo de probabilidade. Você, às vezes, rola de tu, pô, tu consegue um golpe crítico, tu perde um X de vida e tira muito do teu oponente. Mas pode vir, quando teu oponente vir pra cima de você que nem um filho da puta, e matar o seu personagem que na teoria você achava que não ia morrer, porque cortou a parte da vida dele pra dar aquele golpe fodão, tá ligado? Sim, sim. Às vezes eu acho que desequilibra um pouco. Eu não sinto tanto, porque como eu já evidenciei pra vocês, eu sou um maníaco do level grind, né? Então, presta atenção aqui. Esse jogo, cara, mesmo grindando, cara, tem um problema nesse jogo. É, a probabilidade sempre vai morder tua bunda, cara. Uma vez ou outra. Tá lá de boa, tu não salvou faz 2 horas, tu tá grindando. Né? Caralho! Eu vou enfrentar esse inimigo padrão mais uma vez, aí tu, sei lá, usou um ataque de raio, o ataque da Miss. E tu pensa, caralho, esse era o único boneco de raio que eu tinha. Que é o seguinte, eu não cheguei a explicar, né? Que tu tem teu personagem e mais 3 demônios, assim, tu vai capturando eles e vai conseguindo eles conforme o jogo. E daí e os personagens que eu falei, os outros samurais, eles ficam meio que de suporte. Não pode controlar eles, mas eles, cara, têm um turno. Eu odeio isso dos jogos da Atlas, cara. Tem muito jogo da Atlas que tem isso. Não, esse que é o negócio. Tem 3 samurais, só que só tem um deles e é aleatório. E ele tipo, manda isso aqui automático. E quando tu pega uma side quest, assim, tipo, tu tem no bracelete lá, tu pode escolher uma side quest. E ele vai te designar, ah, tu vai fazer tal coisa, né? Daí ele tira esse teu companheiro samurai, que por mais que não ajude sempre, é uma ajuda extra, né? Num jogo de probabilidade, assim, pode salvar tua bunda. Só que, nossa, às vezes pega, por exemplo, pra enfrentar um chefe que a fraqueza dele é gelo. Daí tu pensa, pô, seria nice se tivesse, sei lá, o Walter que tem fogo, que é a magia de fogo. Daí não, daí ele me joga lá o Jonathan, que também tem magia de gelo, né? Daí fica essa bosta. Bom, cara, tem muitas dessas putarias nos jogos da Hades, cara, isso é realmente... Não, o Persona 3, as primeiras versões, tirando a do PSP, né, os bonecos controlados automaticamente pela inteligência artificial. Porra, podia ter me avisado isso antes de eu comprar o do PS3, né, cara? Ah, né, mas dá pra se virar. O único problema é que tem uma personagem que ela tem a magia Marin Karim, que é a magia que tipo, deixa o inimigo apaixonado, né? Que ele fica com o coraçãozinho lá e ele pode atacar os amiguinhos dele. E ela tem a mania de usar isso em chefes, cara. E é muito... E chefe não toma cacete, cara. E nossa, que raiva que eu tinha. Aquelas magias de instant kill, né, cara? Porra, nem instant kill, é. Tipo, pra converter o cara pra ter lá. Mas não dá pra fazer isso com chefe, né? Se desse pra fazer isso, é muito bom. Sim, cara. Não, isso é um erro que eu acho meio escroto desse jogo de RPG não é só pessoas que tem isso, eu acho que outros também tem. Porque, porra, beleza, tu segue a história, tu cria uma party e tal, e pá. Mas foda-se, só você controla só seu personagem, os outros eles vão agir por conta própria, no máximo eles só vão seguir uma diretiva que você impõe a eles. Por exemplo, ah, eu quero que você foque no ataque, aí o cara vai tipo ficar de burro só batendo, tá ligado? É. E, cara, eu acho isso muito patético, cara. Não sei nem se eles. Mano, tiveram isso no Persona 5? Não, o Persona 5, a partir do 4, tem esse negócio de tu deixar IA, mas dá pra tu... É Direct Command, né, que é comandos diretos pra tu. Sim, pra cara, porque, puta, cara, isso dentro do jogo de RPG é uma merda. Parece a máquina tá tentando se ajudar, né, cara? Sim, porra. Mas é um negócio que, por mais que tenha isso, pelo menos ainda tem os demônios pra tu controlar, né? Mas que a gente falei do negócio da probabilidade que, eventualmente, um dia, eu tenho o seguinte, tu pode fazer, tem tu na party e mais os 3 demônios. Tu pode simplesmente mudar os demônios, né? E, às vezes, os demônios podem... Controlando um demônio, tu pode usar o turno dele pra trocar por outro. Esse jogo, ao contrário dos Personas e até do Shin Megami Tensei 3 que eu joguei, se tu morrer, o jogo não dá game over. Então, bom. Esse que é o problema. Imagina o seguinte, tu é o melhor, tipo, tu é um cara da tua parte ali, tu é um dos melhores, tu pode fazer a troca, tu pode ter cura. Daí tu morre. Daí tá lá, tu tem certeza que o chefe vai matar os seus 3 demônios, mas tu não pode acabar o jogo, cara. Tu tem que ficar lá controlando esses bosta. Ah, e cara, daí tu pensa, cara, tipo, basicamente reinicia o jogo lá, que é muito menos trabalho do que isso. E outro esquema que tem, toda vez que tu morre, tu é levado pro... Acho que é Sharon, que é o nome do cara do Rio Styx, né? Que é o cara que te leva lá. Ele chega assim, cara, na moral, se tu quiser... É o Sharon, né? Daí ele diz assim, assim, ó, se tu me pagar umas moedinhas bacana aí, eu posso te reviver com a vida cheia e na porta do chefe, né? Tipo, sem precisar da load. Se tu fudeu o teu load ali, tu pode recuperar. E sendo no 3DS, tem aquelas... Acho que é Playcoins, que eu já discuti isso com o Cat, parece que é um bagulho que tu consegue fazendo várias atividades do 3DS, né? Tipo, até se tu andar tantos metros por dia, quilômetros, metros por dia, tu ganha essas Playcoins, né? Tu pode usar isso ou tu pode usar o dinheiro do jogo em si. E é uma coisa que foda, dinheiro do jogo, que é uma coisa meio, como posso dizer, tu encontra objetos que tu pode vender depois e eles dão dinheiro. Mas tu conseguir dinheiro em si é meio treta nesse jogo, porque outra coisa que eu esqueci de mencionar de Mega Man, é que tu pode, pra tu conseguir os demônios, tem que falar com eles, né? E tem a opção de tu pedir dinheiro. E a única coisa viável que eu consegui de dinheiro é que tem uma magia que deixa eles meio... Acho que é meio presos, tipo assim, presos. E tu pode tentar convencer eles a te dar dinheiro. É o único jeito de conseguir muito dinheiro, assim, no jogo. Se não for isso, tu vai conseguir, sei lá, uns 100, que é uma coisa ridícula. Assim. Um outro defeito do jogo, só pra acabar... falar as paradas ruins dele, é que, cara, às vezes tu pega uma quest, se tu tá na main quest, e eu, como por exemplo, tô demorando pra jogar, eu lembro que eu jogava nos intervalos de almoço, assim, da empresa, e tipo, não, eu jogava todo dia, assim, geralmente pegava uns impulsos e jogava, tipo, direto, mas outras vezes largava. Daí, imagina tu largou por umas duas semanas, assim, daí tu vai fazer o outro dia, daí tu tá lá, tu tá numa quest, vai pra Nara, sei lá, Shibuya, fazer tal coisa. Daí tu, cara, onde é que é Shibuya, brother? Eu não lembro. Daí, o jogo não tem uma marcação, cara. Daí ficou um lixo de tu achar o lugar, cara. Pô, não tem nenhum mapinha, nada, não, pô? Não, tem um mapinha que quando tu sai, daí, tipo, é um overworld que tu vai mexendo, mas tu só vê, tipo, esse lugar é Ashura, sei lá, um lugar japonês aí. Daí tu fica, cara, na moral, por que que esse jogo não tem um indicador, assim, que o mapa é gigante ainda, né, cara? Tem vários lugares pra tu ir. E, cara, eu fiquei perdido direto no jogo, e por mais que eu esteja fazendo side quests, assim, tu vai eventualmente esquece um pouco do objetivo principal, né? Vez ou outro. Sim. Acho que tem esse negócio que eu falei que não que torne ele exatamente ruim, mas é um bagulho que parece que, porra, faltou os caras pensarem. Dizem que o 4 tem uma sequência direta, que é o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, que dizem que eles corrigiram esses problemas, assim, tá bem mais, tipo, de boa de jogar. Eu vou terminar esse primeiro pra depois partir pra outro. Bom, mas agora, indo pros aspectos bons, em termos de fusão, assim, que nos outros jogos, tirando Persona 5, esse tu pode escolher direto os atributos dos teus bichos, saco? Magia. Antigamente, Persona era aleatório. No 4 Golden tem, né? Tem também, mas só são alguns. Tipo, ele limita. Tipo, se você fizer fusão X, só esses golpes vão estar disponíveis pra você colocar. Se for fusão Y, só esses vão estar. Mas ainda assim, dá pra você controlar os personagens e fazer uma fusão foda, né, cara? Fazer uma parada que vai mais... vai te beneficiar bastante. Chega até a ser meio roubado pro jogador, na verdade. Sim, mas, cara, é muito melhor do que, nossa, ele tem tal skill, eu quero essa skill. Daí tu fica lá, boneco misturar com o outro, daí vai vir as skills aleatórias. Daí tu, putz, não deu certo. Daí tu vai ter que ir lá desfazer o bagulho, fazer de novo. Daí, vem outras skills. Não é certo, vou fazer de novo. E às vezes não vinha, né, que o jogo limitava. Mas aí dá pra tu escolher e dá pra tu fazer uns demônios muito, muito bons, assim. Tipo, como eu falei que, como precisa de mana pra tu dar skills de força, eu colocava uma skill de roubar mana no demônio de força, assim, dele roubava a mana e eu já não tinha mais esse problema de ter pouca mana com ele, sabe? Sim. Então dava pra fazer uma build legal. Putz, outra coisa que me esqueci de reclamar. Caralho. Tem mais reclamando. Porra, ele tá reclamando pra cacete desse jogo. Vocês falaram tudo bem dos jogos, deixa eu falar mal desse, então. É o seguinte, que eu pego o Shin Megami Tensei 3, que eu mais joguei assim de Shin Megami, né? Eu fazia build de força, né? Que tem várias. Força, destreza, sorte, magia e agilidade. Daí eu tava fazendo de força, deu. Pô, é força, né? Minhas skills de força vão dar mais dano e batendo, louco, né? Daí você fodão. Daí quando vi, não. A força nesse jogo só aumenta teus ataques físicos, não aumenta teus, tipo, os golpes especiais físicos. Deu, caralho, que lixo, brother. Daí isso aí já é um erro, já, cara. Se você usa o mesmo padrão pra justo, tem que botar uma coisa só pra focar, cara. Não, porra. Cara, mas tipo, daí tu pensa, daí, porra, daí eu tenho que fazer o quê? Daí acho que é desse. é dexterity, não sei se é destreza é a tradução mais certa do negócio. Ele tem que aumentar isso e força pra tu ter, tipo, fazer uma build física. E mesmo eu aumentando bastante força, as minhas porradas eu não via muito, dar muito mais dano, assim. Eu desisti disso e comecei a fazer a build do curandeiro, né? Tipo, os demônios são os fodas e eu sou o cara da cura ali. E tem uma magia pra, de buff e outra de, sei lá, de uma magia elemental pra ajudar. E, tipo, pô, minha build tá indo bem no, até o momento que eu joguei, né? Daí, agora eu já consegui me consertar. Daí só fica pensando, nossa, eu gastei tanto ponto em força pra nada. Basicamente, eu fudi um pouco minha build de início, mas agora eu tô conseguindo já equilibrar certo. É, mas é outra coisa que eu falei, esse negócio da fusão, assim, dá pra tu fazer demônios bem certos, assim, sim. Fazer compor um time bacana, com bem certo, que nem eu falei, eu que sou o cara curandeiro e tem os restos demônios que é mais porradeiro que tem. Tipo, um que é focado em magia, outro que é focado em agilidade, e outro daí é mais força, assim, ele é parrudão e tanca a parada. Pô, daí tá de boa os times. Mas agora, por mais que eu falei mal pra caralho do jogo, pô, ele ainda é divertido, por mais que tenha essas frustrações da probabilidade de te fuderem, né? Quando dá certo, esse jogo tem uma mecânica chamada Smirk, eu acho que é o nome, que se tu dá um acerto crítico, tipo, que os demônios, ele tem que uma fraqueza, tipo, pra um elemento. Ah, se tu taca fogo no demônio de gelo, ele vai tomar mais dano, vai dar um crítico, tu vai ganhar um turno. Um turno não, é uma jogadinha a mais, sabe? É, tu ganha uma jogada extra, se não me engano. É, uma jogada extra aqui. Eu não tava achando o nome certo. É a jogada extra. E às vezes, se tu acertar um crítico, o crítico pode ser muito foda, assim, dar um dano maior. E tu ganha o status de Smirk. Que quando tá nesse Smirk, teu próximo golpe, com certeza vai ser crítico. A probabilidade, eu acho que é tipo 95%, assim, de tu desviar dos ataques do cara. E tanto isso pra ti quanto teus inimigos, saca? Então, é um bagulho que tem que saber bem, que às vezes. Que nem eu falei, né? Pô, imagina, tu tá lá no chefe e tu tá pra derrotar ele. Daí, do nada, ele dá um ataque crítico muito certo em dos teus monstros, dos teus demônios, né? Ele entra em status de Smirk, daí tu pensa, caralho, fudeu, brother. Tu tenta atacar ele no próximo turno, tu dá miss em todas, daí tu pensa, pô, eu vou, sei lá, me defender o cu. Eu acho que não tem nem defesa no jogo, se não me engano. Daí tu pensa, putz, eu tô aqui quase de vida cheia, daí o próximo golpe do chefe, como ele tá de Smirk, ele vai dar critical e vai, tipo, bater. Matar todo mundo quase, sei lá, mata teu. Cara, esse que é o negócio que eu falei. Por mais que nego reclame, nossa, matou o protagonista e tem que morrer todo mundo, né? Tipo, tem que dar game over, nego reclama estilo Persona, no Nocturne. Mas nesse cara, essa é a prova que matar o protagonista é uma boa, porque se não tiver um demônio que possa ressuscitar ele, fudeu, cara. Que, tipo, eles estão lá mais fracos, que nem eu falei que geralmente eu sou o curandeiro e o resto é mais pra porrada e magia, né? Eles estão lá, eles não tem como se curar, eles só tem a porrada e acaba. Só fica lá, tá, porque tu tem certeza que tu vai perder, cara. E isso me deixa meio puto, assim, né, cara? Mas falando de aspectos positivos, eu acho que, comparado aos outros Shin Megami Tensei, que por mais que eu falar, tem esse cara que é, obviamente, do lado da lei, da ordem, e outro do caos, né? Eles são personagens mesmo, assim. Os outros, às vezes, era meio que caricatura, sabe? Tipo, nossa, esse cara é só lei, esse cara é só a lei e ordem, porra. É só do lado da ordem, outro cara do lado do caos. E era meio que a personalidade deles se resumia só isso, mas não, aí eles têm um caráter mais, tipo, são personagens mais carismáticos, né, não são só, tipo, representações do lado, assim, tu vai vendo qual que é a perspectiva deles do negócio, e é um jogo de DS, tipo, de DS, não, 3DS, né, e é bem dublado, todo dublado, assim, tipo, a dublagem é boa até, por mais que não dá, quem é chiita não dá pra trocar pro japonês, mas, pô, já a dublagem americana já tá muito boa, assim, na minha opinião, e é isso, cara. Eu acho que vale a pena jogar, não. Não sei se é um RPG bom pra novato, né? Que ele tem suas dificuldades, assim, mas, pô, é bacana, assim, pra quem tiver um 3DS e tá procurando um RPG, assim, de batalha por turno, né? Acho que vale a pena. Certo, certo, certo. Ele foi lançado quando, desgraça? Putz, meu irmão, acho que foi 2011, cara. Nossa, caralho, tão antigo já, hein? Urra, tá novo ainda, hein? Não, é 2013. Ah, 2013, até valeu. Mas não teve aquele lance que ele foi lançado primeiro no Japão e depois aqui? Bem depois aqui? Não, esse aí foi, original, 23 de maio, e aqui foi lançado 16 de julho. Meu aniversário. Olha aí, que bonito. Daniel, pra você ganhar de presente, algum dia alguém te dá um 3DS aí. Ou não. Esse que é o negócio que entre fã de Persona e Shin Megami Tensei tem meio que uma tretinha, né? Já tem tretinha entre fã de Persona e do tipo do Personas novas, Personas antigos, assim, que... Sim, tem. Também tem treta entre fã de Shin Megami Tensei novo e antigo, que a partir do 4 parece que nego, nossa, odeia, assim, tem nego que abomina o Shin Megami Tensei 4, assim. Eu até dá pra entender que ele tem seus lados, tipo, eu já falei aqui mal pra cacete, mas ele também, pô, continua sendo um jogo legal de jogar. Mas se tu é fã de Persona, tu vai jogar esse jogo aqui, tipo, provavelmente, se tu que nem o Kenou. O Kenou joga no hard, pelo menos, né? Tem, já tem uma ideia de como jogar RPG, ele é fã. Ele gosta de Dragon Quest, essas porra, então provavelmente ele vai entender mais do jogo, assim, não vai levar uma surra, né? Mas... quem é de, casual, assim, jogou um pouquinho fora do Persona, achou legal e vai ir pra Shin Megami Tensei, é importante dizer que não tem Shushoulin, que não tem Visual Novel, essas porra, assim, que você pode gostar bastante do Persona. Nossa, muita gente vai apanhar. Eu lembro que na época que saiu 4, obviamente, os caras, como não tem nada a comprar, eles vão dizer que era, nossa, é o Dark Souls do Persona, o Shin Megami Tensei. Nossa, caralho, essas comparações com Dark Souls. Cara, até hoje eu tô pensando um dia ainda, eu vou parar pra jogar Dark Souls e não vou achar difícil, cara. Meu medo com a franquia. Não, bicho. Olha aí, alguma aí já tá... Não, é o negócio, não é que não seja difícil, ele é desafiante, tirando o dois meio que tem umas bullshits, assim, mas ele é um jogo que tu vai aprendendo. É aquele negócio, eu acho que o nego pensa, nossa, um jogo que eu morro várias vezes, cara, um jogo que tu morre várias vezes tem que é o comum, antigamente, né? O fato de você ser ruim jogando não quer dizer que o jogo seja difícil, né? Sim, né? E tipo, o nego não quer aprender, parece, né? Tipo, o nego quer, tipo, sei lá, joga um Uncharted, né? Tu joga uma paradinha aqui e ali, tu vai matando um, tu morre vez ou quando. Aí o nego morre, tipo, acho que umas 5 vezes num chefe, ele pensa, nossa, cara, meu Deus, que jogo difícil, meu. É o Dark Souls no Dark Souls, cara. É o Dark Souls, Dark Souls, cara. O louco, meu. Caralho, até hoje eu fiquei bolado com o Monster Hunter, cara, com essa comparação. Nossa, cara, o pior foi o Jurassic Park com Dark Souls, cara. Meu Deus. Com Dark Souls, cara, desculpa, mas porra, Monster Hunter já tá aí no mercado há décadas. Não, sabe o que é pior? Eu tava vendo um vídeo de Ni no Kuni 2, um dia desse. Um comentário no YouTube, o cara falou que era um Monster Hunter pra criança. Não, cara, o Monster Hunter é pra criança ou pra ser pro 3DS. O Monster Hunter, não sei o que lá. Monster Hunter Stories. Isso, esse que basicamente é Monster Hunter Pokémon. Exato, esse é o Monster Hunter pra criança. Pô, o Inokuni 1 não era meio que Pokémon, cara? Porra, nego tira essas comparações do cara, povo. Cara, sei lá, é cara. Pra mim, Inokuni era um jogo que tinha muita cena em anime. Eu nem sei qual o contexto do jogo, cara. Eu quero jogar porque ele é bonitinho. Pois é, exato, né? Exato, é a mesma coisa, o mesmo motivo que eu quero jogar. Exatamente isso. Como a gente é superficial, hein? Bom, então, acho que é isso. Não tem mais nada a comentar sobre Shin Megami Tensei. Apesar das críticas, é um jogo legal. Espero terminar ele algum dia. Por mais que o desemprego venha aí, eu ainda vou jogar o meu 3DS. Não, joga logo que o 3DS tá morrendo. É, sempre. Bom, olha, então... O máximo que eu vi de Shin Megami Tensei foi o meme do Devil May Cry. Não sei. Não, tu nunca viu esse meme, não? Que é qualquer coisinha, alguma coisa. Future Dungeon of Devil May Cry. É que o Shin Megami Tensei 3 tinha o Dante do Devil May Cry, ele participava do jogo. É. Daí a capa do jogo era tipo a capa do jogo normal, daí tinha um button assim, tipo, não um button assim, tipo um círculo. Escrito, estrelando o Dante da série Devil May Cry, tipo, é meio que a piada do jogo, tipo, nossa, tem a capa ali, daí, nossa, pra chamar a atenção, coloca, ó, tem o Dante do Devil May Cry, galera, pô. Porra, sei lá, o selo do Gugu em algum filme do Didi, assim, né? Exato, exatamente. Eu acho que é o Devil Summoner de PS2, é Shin Megami Tensei também, não é? O Devil Summoner. É que Shin Megami Tensei é uma série abrangente, abrange muita coisa, assim, coisa pra caralho de spin-off. Pra de novo deixar claro pra essa galera, sim, Persona fazia parte do Shin Megami Tensei, tá? Não vem dizer que são jogos diferentes. Era o nome, né? Era Shin Megami Tensei. Persona 3. Fazia parte, só que aquele negócio, né, cara? Quando vem pro ocidente, neguinho muda a nome e fodeu, né? Não, não, na verdade, é um negócio que... Até no Japão, acho que o nome não era, tipo, exatamente Shin Megami, por mais que dava pra saber que era da série, né? Não tinha, tipo, o nome na cara, tipo, Shin Megami, assim, porque tem um negócio que tem os demônios da série, tem a temática da série. Uhum. Qual do Devil Summoner que tu jogou, Buma? O PS2. É, ele é, esse aí é um pouco mais pra... Ele é um action RPG, né? Esse. É, ele é action. É o estilo que eu mais gosto. É que tem dois desses. Que tem, tipo, o primeiro que é mais ou menos e o segundo que já é um jogo muito melhor, assim. E pra DS também, né? Não, é, o pra DS é Devil Survivor, que daí esse é estilo Fire Emblem, né? Que é tático RPG. Okay. Bom, então, é isso, né? Tem alguma coisa pra falar? Não, acho que só isso, né, cara? Por aí, o que nós estamos jogando, exceto o Desgraça, que já não jogo. Pô, a recomendação dele há 3 meses, né? Segundo ele. Pô, é. É que tu falou, que estamos jogando, né? Jogo ele há um tempo, né? Então. Eu não joguei, é que foda, cara. Eu ia falar do Rainbow Six, só que sei lá, ninguém ia dizer nada, então acho que melhor falar do Shin Megami, que tem alguma coisa. É, cara, o negócio do Rainbow Six é que é tiro, porrada e bomba, acabou. É, velho, fazer. É jogo de tiro, cara. Jogo de tiro. É que o que eu mais tô jogando no momento é o Dragon Ball, o Zelda, eu voltei a jogar Yakuza. Eu tava jogando o Uncharted, só que a última vez que eu joguei foi no sábado, assim, que é o primeiro Uncharted, né, que faz parte da trilogia lá. Então, acho que é o melhor do... Eu até queria falar desse jogo anteriormente, só que falei de outra coisa no último que teve. Não, tranquilo. Não sei se ficar não, porra. Falou, é isso aí, cara. Não sei, eu vou até cortar isso aí da edição, então. Então tá certo, então vamos encerrar aí, porra. Bora. Então, eu tô tentando, velho. Eu falei então umas 30 vezes. Então... Bom, então, vamos encerrar aí o que estamos jogando, especial de carnaval. Todo mundo aqui jogando os melhores jogos de carnaval, né? Pesado. É samba de amigo, né? Tudo só tem esse. Os jogos de carnaval, samba de amigo. Eu tô jogando samba de inimigo, cara. De amigo tá meio complicado pra jogar ultimamente. Agora samba de inimigo, o samba de inimigo tá forte. Inimigos da HP é esse? Louco. Nossa, cara. Não, pô, que nome, né, cara? O cara vai ser inimigo de impressora, né, cara? Por quê? Você sabe por quê? Esse... É calculadora, né? Cara, não. Não, porque... Não. Calculadora, eu acho que era, pelo que eu li, que eles faziam faculdade de engenharia. Isso? Você sabe que pesado. A calculadora da HP. Não, por isso mesmo, da calculadora. Caralho. E aí o maluco no meu antigo serviço virava pra mim e falava, né? Porra, não, eu tenho que fazer engenharia. A engenharia tá tão bom que o cara foi tocar pagode, porra. Tá. Tá em todo lugar. Bom, então é isso. Não tem mais nada a dizer, nada a declarar. O carnaval já deve ter passado quando lançou esse programa, então. Sim. E além disso, recadinhos a gente já deu no começo do podcast. Pois é, né? Então, manda um tchau aí, essas coisas. Falou, pô, galera. Eu falando tchau aí, vocês. Pô, tô falando! Vocês demoraram, cara. Tchau aí. Não, tu tava falando ainda, porra. Falta o dinamismo do Belo pra falar, nossa, até mais, não sei o que, parabéns pra você, não pegue AIDS, essas coisas assim. Sabe? Caralho, Belo! A gente precisa não, começar então, a gerenciar o que eu. A gente precisa começar a gerenciar o que o guarda Belo fala. Pô, mas tá certo, cara, não pegue AIDS, cara. É uma boa recomendação, não pegue AIDS. Não use drogas, isso aí. Só se tiver muito afim aí, pô, a gente não pode controlar a sua força de vontade, mas de resto é isso aí, galera. É, não jogue Kinect, não, isso aí. Não. Porra, joga pesada é sacanagem, hein, Bum? A gente vai rolar o podcast de Kinect, né, cara? Então... Tem que rolar, cara, tem que rolar. Tá aqui, eu tenho que jogar essa porra. Eu não baixei ainda. É 30 GB mesmo, cara? Porra, acho que é 30 GB que demora pra caralho. Essas coisas, cara. Quando eu falei naquilo que eu abri sem querer, eu acho que foi porque eu fui pausar o download, aí eu sem querer apertei o X. Aí eu abri a porra do jogo e falei, não, vou fechar aqui, vou jogar essa porra. Meu Deus, cara, que porra. Então é isso aí, fecha o podcast aí, desgraça. Ai, ai. Melhor marca, minha medalha busca. Somos todos esportistas, aqui é meu lugar. Sol ardente, coração. Meu vermelho é de paixão. Olinda é a terra que não tem. Essa luta que é de alegria. que sempre faz a chorar.